Capítulo 5: O livro que nos dá vida. Nós, pregadores, tendemos a ler a Bíblia para conseguir munição, e ela é de fato o grande manual em que baseamos a nossa pregação. Mas ela é muito mais que isso: é força, é sustento. Nesses meus anos de experiência, aprendi que é muito melhor perder o café da manhã que perder o período de meditação na palavra de Deus. Não que a leitura da Bíblia seja algum tipo de fetiche religioso que traz boa sorte, mas o fato é que me faltam decisão, propósito e orientação quando coloco em segundo plano aquilo que é mais importante, que é o alimento necessário para o meu corpo. Há vários anos tenho o hábito de ler 5 salmos e um capítulo de provérbios diariamente. Os salmos me mostram como me relacionar com Deus. Eles me ensinam a arte do louvor. Eles me revelam como adorar, como habitar no abrigo do Altíssimo. O livro de Provérbios mostra como nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Foi a minha mãe quem me ensinou o primeiro versículo da Bíblia que memorizei, e era um versículo de Provérbios: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essas 14 palavras constituíram o alicerce da fé que mais tarde transformou a minha vida. Para mim, é muito importante meditar na palavra de Deus, sem pressa. Quando leio um capítulo e medito nele pela manhã, o Espírito Santo me mostra novas nuances e novos significados que são estimulantes e esclarecedores. Às vezes, a palavra de Deus causa um impacto tão grande em mim que preciso deixar a Bíblia sobre a mesa, levantar-me e caminhar um pouco para recobrar o fôlego. Se a Bíblia não nos inspira na privacidade do nosso quarto, podemos estar certos de que as nossas mensagens não atingirão os nossos ouvintes. Se ela não toca o nosso coração, nunca tocará o coração deles. Se ela não nos mobiliza, nunca mobilizará os nossos ouvintes. O dia da minha família sempre começava com leitura bíblica e oração. Sei que isso é uma coisa muito antiga, mas respirar, comer e dormir também são. Os empregados da casa se reuniam à família e todos líamos juntos uma porção da palavra de Deus, meditávamos nela, fazíamos comentários e depois orávamos. Em cima da minha escrivaninha existem muitas coisas: um telefone, um gravador, uma caneta e uma Bíblia, entre outras coisas. Elas estão ali porque funcionam. A Bíblia é um item indispensável. Se algum dia eu chegar ao ponto em que a Bíblia se torne para mim um livro sem importância, sem poder e sem a capacidade de reprovar e repreender o meu coração, então meu ministério terá acabado, pois a Bíblia tem sido muito mais que o alimento necessário para a minha vida.